stop kid. Soul smaller, soul smaller, soul smaller. Olha, olha, quem se enganou? Oh, oh. Brasil é capital do rap, não viu, doutor? Oh, oh. Soul smaller, soul smaller, soul smaller, soul smaller, soul smaller, soul smaller, soul smaller, soul smaller, que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala. Sou os mala. Fernando Gordio Boy. Somos fudu das Crois. Que esporte nosso é nós. JTN e a Calói. Na por um olé. Daquele jeito, meu costume, os boné, só os boné. Dispensa as limpas, cê é do conceito, rap é estampa. Eu sei que as luzes encanta, atrai as minha banda. Brasília é assim, conforto pra mim, pros molequinhos. Tamo junto, cada time, bolinho, favela é assim. A rua eu adianto, a quina é meu descanso. Spivete passa um pano, um brinde pros malandros. Ei, um brinde pros malandros. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala, sou os mala. Olha, olha, quem se enganou? Oh, oh. Brasil é capital do rap, ouviu, doutor? Oh, oh. Sou os mala, sou os mala, sou os mala, sou os mala, sou os mala, sou os mala. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala. Ei, sou ei. Os mala. Brasília é meu lugar, foi aqui que eu nasci. Aprendi, berei rebu do crime, não me envolvi. Oportunidade, tive de motão, mas não. Dispensa os bermudão, no pescoço vem as prata. Exclui os latão, cada quina um padrão e tal. Brasília capital dos ladrão, oh, não me fugo do irmão. Olha, olha quem se enganou. Brasília capital do rap, ouvi doutor. As vacas faz o senhor, mentira o sossego. Os falantes, os pesou, quem manda que é nós mesmo. Ei, essas vagabundas que manda aqui é nós. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala, sou os mala. Olha, olha, quem se enganou? Oh, oh. Brasil é capital do rap, ouviu, doutor? Oh, oh. Sou os mala, sou os mala, sou os mala, sou os mala, sou os mala, sou os mala, sou os mala. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala, sou os mala. Olha bem negão, os moleque me doidou. Me chama de vô, os canos se infessou. O que me atrai, as barcas da Walé. As pedras nos falera, os ratos tampam as brechas. Pivete antena, só lhe ponte e trem ação. Atento ao estralo de menor, manda pro chão. Aqui manda pro chão. DF é o lugar, capital dos vida louca. Na febre, vai de duca, clube do colar na boca. Vai colar na boca. Sou os mala, é nóis. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala, sou os mala. Olha, olha, quem se enganou? Oh, oh. Brasil é capital do rap, ouviu, doutor? Oh, oh. Sou os mala, sou os mala. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala que comanda aqui. Sou os mala, sou os mala, sou os mala.